3, esquerda, Juliette, pátio 1, pátio 3 na sequência, até a remota do pátio 3, 03. Esquerda, Juliette, pátio 1, pátio 3, até a remota do pátio 3, 403. Bastidores, cruzamento autorizado, ok? O Yankee Delta Charlie, autorizado, decolagem. Cabeceira 35, vento é 1900 graus com 16 nós. Ajuste 1012, é vital sobrevoo sobrevoa a base aérea. Ok, vai cruzar, se possível, depois da decolagem do Boeing, a cabeceira 28, ok? Afirmativo, ingressando na perna contra o vento da pista 1-0, cruzamento da 28, a cabeceira 28. Charlie. Fox Fox Serra, evitando o eixo de decolagem da pista 1-0, chame o controle agora, 119 decimal 8. 19-8, até o retorno. 02738, ingresso autorizado à esquerda via Juliette, pátio 1 na sequência direita via Índia. Onde espera a retaguarda do Airbus da Avianca, chame 21895, altímetro no 0, no 2, boa viagem, 2738. Autorizado, ingresso Juliette, pátio 2 da Índia, pátio 2. Bife, Paf, Douros. Seguindo o Caravan. Via Juliette, pátio e Índia. Ponto de espera, mantenha a posição. Chame Tour 1895, altímetro no 012, boa viagem. Pif, Paf, Douros. 1200 pés no momento, 1000 pés. Ok, sim. Ah, se fosse aérea 44. Ok, 2000 pés autorizado, assim como ILS X-Ray, pista no 0. Reporte localizador. Wolf. Ok, estacionado 0114. Ok, torre, o Yankee Delta Charlie livrou o cruzamento da 28. O Yankee Delta Tia apenas confirmando, sobrevoa a Lauro de Freitas? Negativo, vou sobrevoar ali ao pedágio, próximo ao pedágio. Gente, ele vai permanecer na minha escuta, atento ao ultraleve, evitando o eixo de decolagem da pista no zero. Quem na minha escuta, permanente, o Yankee Delta Tia. Dale. Quem marca com Delta, frequência livre para coordenação. O 93 com a informação, tem dois tráfegos no setor norte, um ultraleve a 1000 pés e um Bravo 06. O helicóptero a 200 pés no eixo no setor norte, sem interferir com a decolagem, ok? Ok, aguardando para a decolagem 1983. Tem decolagem autorizada, pistão 90, vento 1-0 graus com 13 nós. Boa 93. Teve decolagem 93. Oi, Ocean 6140, tá pronta no ponto espera da 10. Ocean 6140, após a rolagem do Boeing da Gol, Alin mantém a cabeceira no 0. Alin mantém na 1-0, Ocean 6140. Isso é para 4000 pés, o altímetro no 0 no 2. Para 4000 com 1-0 no 2, correto? Correto. Alguma possibilidade de voar em prato? Kilo Romeo Oscar, autorizado decolagem, pistão 97, vento variável com 1-4 nós. Está passando Bravo que o Luiz, que está livrando a sua CPL. Bravo que o Luiz, que frequência livre para coordenação, reporte no regresso. Frequência livre, o senhor gostaria dos meus estimados para Aracaju? Ok, vamos lá, para ingresso na terminal. E o sobrevoo, Aracaju? 4-2. Aracaju ao 1434. E o registrado que o Luiz gostaria de coordenar para Aracaju, que nós só conseguimos contato aproximadamente 20 milhas da passada da aeródromo daquela localidade, ok? Sim, só consegui 20 milhas da passada da localidade de treinamento. Eu não comprei esse estimado para ingresso ao terminal, bravo. Estou no 342 em ingresso na terminal, passando o ponte. 342, copiado. E o sobrevoo será no aeródromo de Aracaju ou no aeroclube? Aracaju, só que a René... Bravo, Luiz. Ok, até o regresso, então, frequência livre para o Bravo, Luiz. Estilo Romeu Oscar, decolado 50, controle 119.8, boa viagem, regresso. Chama o controle 119.8. Controle RF Delta Charlie. Charlie, 500 pés na escuta permanente para o sobrevoo da localidade. Charlie. Charlie, graças. Controle Salvador, bom dia, Gol 983, está cruzando 2.400 pés na Baião. Bom dia, 983, contato radar na decolagem, subam 360. Acendendo 360. Controle de Papacão, quilômetro Oscar. Quilo Romeu Oscar, é o controle. O Romeu Oscar decolou da Anunceto, Arroz de São Paulo, está pedindo a atenção para 2.500 pés, controle direto. Vem, ascensão a 2.500 pés, quilo Romeu Oscar, acionado 0153, confere? 0153, vai pro a direto para Arroz de São Paulo a 2.500, quilo Romeu Oscar. Melhor controle de preocupação no Baixo Nordeste. O Baixo Serra Golfo já está estabilizado no loco. Fui, aliás. Quer baixar travado. Mike Serra Golfo completa a SX2 chamando Torre 1 no 8, Urismão. 95. 295. Até daqui a pouco. Certo. Baixo 3 aprovado, senhor. Chame TAC 5595. Bom dia, ajuste no 0 no 2, o vento Salvador é variável com 14 nós. Confirma intenção, pista 1 no 0 ou 1 no 7? 1 no 7, base externo, base pela direita. Gente, aporte no externo para o cancelamento do plano, Mike Sergol. Ufa. O Xenem é 1 no 40, decolado 52, controle 19-8-1-19-8, boa viagem, do regresso. 19-8, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Xané 6140, perfil da FUCA, cruzando 2.500. 6140, contato radar de decolagem, suba 250, saída da FUCA. 250, perfil da FUCA, 6140. Gol 1260, completando a chegada. Mari, desça para 2.000 pés, LS X-Ray autorizado, reporte localizador. 2.000 pés, X-Ray, reportando localizador, 2.000. TAM 3198, direto TAP da Presidente, está livre. Vai curvar à esquerda, abandonou a aproximação, base curta pela direita, reporte na curta final, Mike Serra Golf. Certo, as instruções, reporte na curta, Mike Serra Golf. Tá, Taurus número 1, autorizado a alinhar e manter a cabeceira na zero. A gente vai aqui no fora e manter a posição. Cérebro 738, decolado 254, controle 119.8. Para o controle 198, Cérebro 2738, obrigado, por aqui. Controle Salvador, bom dia, Cérebro 2738. CLB, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Sinal 3, negativo, Mike Serra Golfo. Gente, Mike Serra Golfo, autorizado girar base. Agora o tráfego está avistado. Autorizado pouso já na pista 17. Vento variável com 11 nós. Mike Serra Golfo, ajuste 10 no 2. Variável com 11, Mike Serra Golfo. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com 1 no 8 nós, pif, paf, touros. Bom dia, gol no 072. Zero, 072, boa, prossiga na chegada da Mari, disso ao 050. 050. Controle bom 260, precisa voar assim, Bradeiro, informação de dona. Está livre para evitar informações, reporte no localizador, 1260, ou visual com cabeceira 10. Mate feito, voa no Simbra, reportaremos o localizador ou visual, 260. No solo, 57, autorizar backtrack, reporte voar na pista. Whisky Yankee uniforme, retaguarda do Sierra Romeo 22, autorizado a alinhar cabeceira 17, reporte pronto. 1983, vai passar 160, chame o centro Recife, 125, décimo 1. 251, Recife, bom dia. Controle 119, décimo 8, boa viagem. Sim, chamo controle, grato. Controle Salvador, Pif-Paf Douros, cruzando 2.000 pés, curva na esquerda, saída Puca. Pif-Paf Ouros, contato radar na decolagem, suba 290, saída Puca. Douros autorizado nível 290. Yankee Delta Charlie está no regresso, confirme. E Delta Charlie no regresso? Cinco, 595 ali, mantém cabeceira 10. Do altímetro padrão agora, 10 no 3. 2 no PES, 40, chame agora o centro Recife em 126, decimal 85. Recife, 126, obrigado. Bichinho de uniforme, guarde para decolagem, mantém a posição. No final da 10, bom 260. 260, torre agora 18, decimal 95. 1895, 260. Está escutando a torre? Torre Salvador, um bom dia, bom 260, final da 10. Bom 260, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 10, 13. Guardando pista livre, 1013, bom 260. Yankee Delta Charlie, na escuta da torre? Vai fazer um intervisivo. pela direita, tem que livrar uma formação. Gente, para livrar formações, está livre de direita. Eu, 3198, informe estabilidade no localizador. Sim, senhor, foi valido no localizador, 3198. Descida para 2000 pés, está livre, 3198. Ingresso, desce 2000 pés, 3198. Curva à direita, subcorredor Axé, controle 119, decimal 8, aciona 0171 no Papa Romeo Índia, November Alpha. Fox Serra, copiado. Frequência livre para coordenação, reporte no regresso. 5595 ao 01, controle 198, boa viagem. Controle 198, grato. Pedeço ao 050. 50 na chegada Mário, voo no 732. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5595. 5595. Bom dia, contato radar na decolagem, suba 140, saída Coral. 140, perfil Coral, 5595. Direcionamento, chame táxi, Índia November Alpha. Só parar o cheque de frequência. Ok. Skiank uniforme vai manter a posição, aguardar para a decolagem devido a um trip que decolou da pista 190 com a saída conflitante com a saída da EL. Ok? O Skiank uniforme vai aguardar alguns minutos. Mas é uma saída conflitante. Agora 25 minutos. Que se passe ouros. Aguarde transferência de comunicações. Vai dando. Dois 060 02 direito 1219. Direito a 219, 260. Bom dia, 260, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, November Alpha, táxi autorizado, chama para ingresso. Prossiga, senhor. É táxi, chame na hotel para ingresso na pista. Coordenação com controle, o esquema entrou em ponto. Ah, 3198 está na aproximação final, avisando. 3198. Completa LS X-Ray, chamando Torre 18 decimal 95. Correto, vai chamar Torre 18 decimal 1. Ok, é isso? 2. Decimal 95. Decimal 95, obrigado. Segue descendo 072. Torre Salvador, é o 3198 na aproximação final, vai ser travou. Yank uniforme, decolagem autorizada na 7, uma centena com 15 nós. Informo que está restrito a 4 mil pés. Siga. Pode seguir na descida? 1072, prossiga para 2 mil pés, autorizado ILS, X-Ray, reporte localizador. 7072. Guarda autorização de pouso. Para informação, eu tenho um jatinho decolando da pista 17, não interfere. Ok, obrigada, aguardando a autorização. Regressando, mantendo no meu pés, eu tenho Robson 44, tem um helicóptero, Bravo 06, a 500 pés no sentido oposto, foco só certo. 8 livre pouso, 080 graus, 15 nós. Autorizado pouso para o TAN 3198. Whisky Antiniforme decola ao 06, está restrito ao nível 040, chame controle 198. 040, chamada 198. Doutor Luiz, Yankee Uniforme? Yankee Uniforme. Decolagem, saída da El, suba restrito 4 mil pés, prosseguindo direto Lida da presente Whisky Yankee Uniforme. Seguindo direto, Leda, Whisky Yankee Uniforme. Afirma. Salvador, a Zupa 207, a posição é a 1. Informação, a gente lê autorização para o Santos. Bom dia, 4207, informação quilo, correta? Para Santos Dumont, eu tenho o 340 aprovado, pronto, cópia. Confere e prossiga. Azul 4207, autorizado para Sierra Brava, Romeu e Juliette, via Trozulu no zero até a posição SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 340, decola pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119.8, transponder 5020, azul 4207. Estamos autorizados para o RJ 340 El Nito, decola da pista 10, curva à direita da El Leda Bridge. Rota, Upper Zulu 10, Esmap, Lusto, Barbacena. 198 para a saída, 5020 ao código. Correto, azul 4207, portão 1 na chama e pronto para o posto de instrumento. Bom, Salvador, boa tarde, eu tá 3198, livrou. Boa tarde, eu tá 3198, autorizado, Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, 3198. Lebrava, livre ingresso, reporte e alinhado com a... Vega 239er, morning, proceed on AMA arrival, clear down to 3000 feet, QNH 1013. 3000, chame livrando no pátio de autoridade, Força Aérea 2733. Gol no 732, vai atingir o 50. Gol no 738, 2 mil pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2 mil pés, mandará localizador, gol no 738. Tentou a movimentação de obras aí na... Intervenção Oscar e na lateral, próxima pista, ok? Na lateral da pista. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 1072, completa LS X-Way, chamando torre 118, desse modo. Geral, o paciente mantém a posição agora para a decolagem. Olha o 072. 072, chame torre 118, decimal 95. 95, ok. Yankee Delta Charlie, controle. Confirme posição. Livre pouso, cheque baixou e travou no 20 graus, 15 nós, 1013. Livre pouso, no lugar. Livre pouso, baixou e travou, sim. Piada, a frequência livre para coordenação, reporte no regresso, Yankee Delta Charlie. Serra da presente, prossiga direto à rotatória, foco, foco, serra. Rotatória ascendendo para o número 500 ou mantendo o 1000? Mantendo no meu pé, só que está certo. Rotatória direto, mantendo o número 1000 pés. Nova? Confirme. A frequência 1895 não consta aqui na nossa carta, nova? Mari, desça para o 050. 050 na Mari. Back aguarde. November Alpha, atento à esteira do Boeing da Gol, decolagem autorizada, pistão 97, uma centena com 39. Bono 072, solo 13, direito, 121. Ok, 129, entrando aqui, Bono 072. Aqui, alinhar e manter. Boa tarde, gol 1072, livrou a pipa, 10. 1072, boa tarde, autorizado Alfa e Juliette, portão 04, já. Alfa, Juliette, para 04. Gol 1072, obrigado. Diz que aqui uniforme Recife 1251, alterno 1288, bom voo. Cruzando 220, 251, 1288, bom dia. Bom dia, bom voo. Lembra Alfa, decola aos 14, controle 198, boa viagem. 198, de November Alfa, até o regresso. 1895. Bom dia, Salvador. O gol no 738 está na final da pista 10. Controle, Salvador. Muito bom dia. É o Papa Romeu em November Alfa, decolado no 7, corredor Axé. O meu pé sempre na escuta. Isso, November Alfa, no meu pé, corredor Xé, reporta farol da Barra. O senhor prossegue para ataque remetido em Veracruz ou Valença? Valença. Ciente, copiado. Reporta no Parada Bar. Reportará, ainda na lateral. Controle, Salvador, o Fox Fox Terra. Fox Fox Terra, retorna a Salvador. Proa da rotatória, já visual com aeródromo. Ciente, mantendo a proa da rotatória, torre 118.95, bom pouso. 11.895, muito grato. Salvador de Papa Uniforme Fox Fox Terra. Fox Fox Terra, pouso final, pista 17, confirma. Afirmativo, confirma o vento pro Zex. Confirmo, o vento é 100 graus, 100 com 10, altímetro 1013. Da presente autorizada final, pista 17, reporte na curta, baixada e travada. Positivo, autorizado final, pouso 197, acusará final, baixo travado, pouso 35. Pouso 638, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus com 18 nós agora. Sete, livre pouso, gol no 738. Vitor Mike, Quebec, decolado aos 1-6, ingresso direita via corredor Axé, chama o controle 198. Eita, Axé, 198, controle Quebec. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike, Quebec, decolou na sua escuta, ciente do Indolamer Alfa. Bloqueado, prossiga no meu pé no corredor Axé, ciente do Indolamer Alfa, Vitor Mike, Quebec. Faz a chefe, fica mais cadastro, tem que ser no geral. Yankee uniforme controle. Sierra, livre pouso, pista 97, uma centena com 12 nós. 6 mil pés, altímetro 1013. Sierra, copiou? Negativo, por favor. Livre pouso, pista 97, uma centena com 18 nós. Pouso 197. 1738 aos 18, direito, 219. 219, direito. 13. Reduzindo 2109. Reduzindo para 2109, estado padrão, descendo para 3.9, descendo 0, sem problema. Igual na frente. Fundiu no 738, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 732. Comunicações. Afirmativo, reporte no ideal de descida. Nove dois cinco zero, vetor radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Manterá proa limitado pelo lote. Solicita um pouquinho à direita, 0.5, tem uma formação na esquerda. 073, aporto seguro. 57. Infelizmente o plano já venceu. Confirma se já foi enviado onde ele é. Acabei acabei de encontrar aqui a DLA 2063, Salvador, Porto Seguro, para as 13h20, senhor. Nível de voo tem autorizado 340, informação Lima, o senhor está pronto para cópia? Vida prevista, Porto Seguro? Seguro, Dael Leda, Porto Seguro, senhor. Legal, foi visto lá na companhia, eles fizeram DLA. Eu copiei, eu informei o senhor que já tinha encontrado na segunda chamada, às 13h20 por DLA, senhor. Ah, legal, obrigado. Chame quando pronto para cópia no 063. Fox Sierra aos 20. Backtrack autorizado, reporte livrando parte da Tabata. Fique atento à viatura, duas viaturas da Infraero que vão cruzar a pista agora. Cópia. Gono 260 autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via para o Whisky 58, nível de voo 390. Pistinho 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-9.8, aciona 5-0-1-6, voo 1-2-6-0. Autorizado 390 para Recife, 3-5-8, declama 1-0, curva à esquerda, pega Puca, transição Caju. 0-9-8, controle, 5-0-1-6, transponder, com 2-6-0. 5-0 no meio, cotejamento correto, Gono 260, portão 8, chame pronto para o pushback, estacionamento. Sim, motivo, está presente direto de TAP 6255. Muito grato para o TAP 6255. Portaria 2738, agora sim, passando o coral, nível 100, o serviço será terminado. Chame o controle de alto 120-1. Tech 239 is localizer at best. Interceptou o posto localizador, agora 9250. Ou 9250. Reduzindo para aproximação final. Está seguindo Boeing 757 da American Airlines a 6.4 milhas. Tempo tráfego, obrigado. Reduzindo para mínima, agora 9250. American 239, complete ILSX3 procedure, call now tower on 118.95. 118.95, American 239, buen dia. Yes. Tower, American 239 is ILS, runway 10, runway in sight. American Line 239, check landing gear, clear to land, runway 10, and 120 degrees, 17 knots, 281012. America 239 is cleared to land runway 10, 1013. Bom dia, Fox Hotel. C5367 para João Pessoa. Eu tenho 190 aprovado, Lima correta, só um minuto para a cópia, senhor. Número Alfa, frequência livre para coordenação. C5367, pronto, cópia. 5367, autorizado Sierra Bravo Juliette Papá, Golf 677, nível de voo 190. Pistinho 10, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. Controle opera em 119.8. Aciona 5030, trip 539. Correção, trip 5367. Cotejamento correto, trip 5367. No pátio 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Fly 0, trip 5220. Roger that, fly to Itapu. Position and clear down to 050, trip 5220. 06, assistente da informação. Quilo, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Bom dia, tá 31, avião no Rio de Janeiro, Galeão, tem um 380 aprovado, informação em curso a Lima, senhor. Confirme, próxima cópia? Afirmativo, pronto a cópia, 31 avião. Para 3-1, um avião autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via para o Zulu 1-0, até esse MAP. Após direto posição Lufto, após direto para Pacena, nível de voo 380, pista em Zulu 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5033, TAM 3191. Então, 3191 está autorizado o galeão pela Presulu 10, SMAP, Luft, depois Barbacena, o nível 380, decola da pista no zero, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, 198 é o controle, 5033 o transponder, TAM 3191. Correto, TAM 3191, chame pronto para o pushback e acionamento, por gentileza, somente confirme seu portão. Portão é o 06, chamará pushback e acionamento. 06, copiada. 9250, livre pouso, uma centena com 59012. Livre pouso, estado 1012, com 9250. America 9239, call ground 121.9. America 239, Golf 677, nível de voo 090, decola pista 10, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 119, decimal 8, transponde 0172, Papatango Juliette, Bravo Delta. P, 5220. Wilco, 5220. Base pela direita autorizada, reporte base, baixando travado, final 97, 1 com 129. Base pela direita autorizada, reportar a base, bastante travado, dá 17, papapá, mais que tudo. Ground America 239, we detect that we help for Brigade 1-1. Ground America 239, straight ahead and hold short, taxiway Juliet. Hold short, taxiway Juliet, America 239. Direita, agora 219. 219, bom. Solo, Salvador, gol 9250, Libra. 9250, portão no zero, sigo 757 América até o portão 10, autorizado para seguir com táxi. Autorizado portão 10, retaguarda do América, gol 9250. Salvador Azul 4207, pushback acionamento, por favor. 45, the limit is the localized course. Roger that, under vector left 045, the limit is the localized course, 35220. M6200 para o localizador, curve à esquerda, proa, hoje ele está livre para proa de Duna, descendo para 3.000 pés, Ocean M6200. Duna 3.000, Eco Delta. Eco Delta, livre pouso, pista 17, uma centena com 15 nós. Livre pouso, pista 17, papapá, Mike Eco Delta. Portaria localizador 6255, 2000 pés. Papa Romeu Serra Tango, Salvador Congonhas, nível 400, aguarde 4. Chegou a de Copa, só está de vez. 073 para a Copa também. Só um instantinho, número 1. Two, three, nine, saw the ground again. Só repetir, 39. Could you please contact 1, 2, 3, decimal 4? 1, 2, 3, decimal 4, sir. Voo 9250, confirmando até o portão no zero autorizado. O voo no 073.4. Só chega. Voo no 073, Porto Seguro, autorizado nível de voo 340. Decola, curta 10, mantenha reto até cruzar 2000 pés. 2000 pés da terceira milha. Após a curva pela direita, cumpre o perfil saída da Euleda para a Leda direto Porto Seguro. Controle. 119.8 é o controle. Correção, 119.8 é a torre, 1895. É a torre, achando o corre 5532. Entendi o controle e o transponder. 5532. 340, controla plano, 2000 pés, mantenha a proa após a direita da Euleda, direto Porto Seguro. Controle não entendi, 5532. O controle é 119.80. 198, 5532. Ok, correto, portão 4, chama o piloto, gol. Obrigado. 4000 feet, QNH 102, the limit is Radio Peak 1205. Roger that. Here down to 4000 feet, 102, and our limit of the heading is 120 from Radio Peak 3522. Olá, o nível autorizado 400, a rota é via posição Bridge, Zulu 16, Belo Horizonte, o restante conforme rota do pano. Pista 17, a curva pela direita, perfil de subida da Euleda após Leda, direta posição Bridge, 119.8, o controle, 119.8 o controle, a torre 1895, acione o código 5527. Com Delta, soma 32, direito, parte 4. 055, Aponival Mutilo, Eco Mike. O ILF, o avistando 6255. 6255, aperte aproximação, torre 1895. 1895. Sane 6200, desça para 2000, autoridade LSX, reporte localizado. 2000, 6200. 1.013 no altinho, boa viagem, Romeu Serra. 35220, you cross localized course. Roger. Use a reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 3191. Táxi azul 4207, 102 a bordo, 3 horas e 45, alternando Campinas. 102, 345, quilo papal alternado, à direita via Índia, fonte espera 10, 28895, altímetro no 013, 1.013, boa viagem azul. 10, 13 no ajuste, atrasado Índia, fonte espera 10, 118, small 95, azul 4217, vamos lá. Então, desça agora para o 05. Azul 4082 na chegada da Mari, desça para o 060. 060 na chegada da Mari, azul 4082. 35220, you cross the vector limit. Tapapá, aguarde. GDP 5220 for intercept localized, sunny right head 130, report set, 103,000. Clear down to 3,000 feet and turn right to red 130 to localize to intercept 35220. Na final, a linha mantém 10 azul, quase 2 e 07. Papa Tango, Serra Delta Papel, controle. Deixa eu manter o 075, por fim. Então vou em Mari para a chegada Mari, mantendo 070. Controle ao INS Delta Charlie. Em que Delta Charlie prossiga? Ok, está passando através do Interlagos. Pode visual com campo. Afirmo. Trip 520-102-1000, Fort Savage local. Clear down 2000, Fort Savage 352-2000. Meia 255 aos 36, direito 219. Direito 219. A 200 estabilizado. Estabilizou agora 00. Chame torre 18.95. 18.95. Por 207, decolagem autorizada, uma centena com 15 nós. Teve decolagem azul com a 207. Gente, está para o 035, o ajuste é no 093. Reportaria para ingresso na Juliette, via Alfa. Alô, Salvador, boa tarde, Alta 3895, informação Lima 340, Guarulhos. Lima correta, 340, tem aprovado Guarulhos, senhor. Pronto para cópia? Pronto. Tá 3895 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após direto oposição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5031, TAN 3895. TAN 3895 autorizado, Guarulhos, nível 340, pela Lapa Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, depois conforme os planos de voo. Recorda 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 198, transponda 5031. 5031, protegimento correto, TAN 3895, portão 3, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Chamarei TAN 3895. Paulo Salvador, TAN 3191 para ataque, temos 129, 3:45. Até na campanha. Zero da frente, 407. Após 2000, país pode falar direto, Leda, do 4207. Dado após 2000, é, Leda, 4207. Torre 118.9531, não tem um bom voo. Obrigado, Pátio, Índia, ponte espera 108.9548, André, 191. Salvador, 3217. Faixa 3 aprovado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi, triple 5367. Agora para o táxi, 6255, de passagem ao 321 da TAM, após ingressa, portão 02. Ok, após o TAM, prossegue portão número 26255. Essa tarde está visual com o campo? Afirmo. Chamei torre, 18.95. Grato, você volta. Aí, Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Delta Charlie, bom dia. Reporte vertical, através norte da torre, vai para o estar o ajuste 1013. Charlie. 200, solo alto 40, direito 129. Direito 129. Yankee Delta Charlie, para informação, eu tenho um trip na final da 190, aguardando pista livre, aguardando autorização de pouso, não interfira. Reporte através norte da torre para prosseguir direto à retaguarda do trip para o aeroestado. Yankee Delta Charlie. Charlie. Torre Salvador, bom dia, Dan 391, ponto espera da 190, pronto. 3191, ciente, mantém o ponto espera. Bridge da presente, 1407. Macatango, Serra do Papá, voe TAP e desça para o 050. Papá e TAP 050. Que o trem livre pouso, uma centena com 12 nós. Pista 190. O trip 5220 vai fazer o cheque de trem. E tá com pouso autorizado na 190. Trip 5220. É a 200, livrou a direção na alfa. Time? É a 200, direção na alfa. Chame só, 219. É a 200. Poxa, no meia 200, táxi aprovado, utilizando o nome de Jesus possível. Chame para ingresso, táxi Juliette. Chame ingresso, Juliette, é a 200. Voo 1777, pronto para cópia. Voo 1777, autorizado para Sierra Bravo, Papa Sierra, via correção. Voo 1777, autorizado para Sierra Bravo, Papa Sierra, nível de voo 340, decola pistão no zero. Primeira curva à direita, subida da El, após da El voa Leda, após Leda, Porto Seguro. Controle opera em 119.8, aciona 5040, voo 1777. Protegimento correto, voo 1777, portão 9, chame quando pronto para o pushback acionamento, Charlie. Vai chamar, vou... 6200, tem livre ingresso na Juliette para o portão 08, atento a aeronave efetuando o pushback agora no portão 8, que o fará mais a cauda, para permitir a entrada da aeronave no portão, Charlie. Agradeço, livre portão 8, 6200. 10 do trip. O trip está na final da pista 10? Afirmativo. Ah, ok, está visual com ele. E a retaguarda do trip está autorizado para seguir para o pátio da Aerostar, o vento 1 centena com 12 nós. O Yankee Delta Charlie. Charlie. Pode confirmar o vento do trip? 1 centena com 12 nós. Obrigado. Victor Kilo Delta, autorizado para Sierra November Tango Romeo, direto, nível de voo 105, decola pista 17, primeira curva à esquerda, no corredor forte. No corredor forte, restrito a 1000 pés até a liberação do controle Salvador em 119.8. Aciona 5050 Papa Tango Victor Kilo Delta. Yankee Delta Charlie na final do 90, da 17. Uma centena com 159, 1013, aproximação direta para o pátio da Aerostar, reporte controlado, Yankee Delta Charlie. Charlie. 220, aos 44, direito, 129. Direita, 129, o 5220. Mil perdões, 5367, eu copiei somente 45 no POB. Poderia confirmar as outras informações? 6 horas de autonomia, alternativa Maceió, 3 horas de autonomia. O trip 5367 tem táxi aprovado em frente, pátio principal e Índia, até o ponto de espera pista no zero. O ajuste agora 1013, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre 118.95, senhor tem um bom voo, trip 5367. Primeiro táxi Índia, 1013, passe 22.95, no ponto de espera, 5367, Oi, Salvador, muito bom dia. O trip 5220, levando sua escuta. Bom dia, 5220, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa vai chamar ingresso na Juliette.